prepare nesta hora, algo vai acontecer. Crente que nunca deu glória, hoje vai se converter. Porque o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas. Crente fraco ficar forte, vai modificar a cena. Fazer crente derrotado, receber sua vitória. Crente velho enferrujado, sair pulando e dando glória. Se prepare nesta hora, algo vai acontecer. Crente que nunca deu glória, hoje vai se converter. Porque o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas. Crente fraco fica forte, vai modificar a cena. Fazer crente derrotado, receber sua vitória. Crente velho enferrujado, sair pulando e dando glória. E quando a glória subir, vamos ver o céu descer. Muitas cenas do passado vão se repetir, porque a Miriam vai dançar, o fariseu vai correr. Davi troca a postura pela glória e o poder. Glória, glória, aleluia, glória a Deus. É gostoso pra quem gosta, mas ruim pra fariseu. Quando o Espírito Santo apossar deste lugar, não tem ninguém que segure. Se alguém tentar deter, pode até se queimar. Não é proibido. Abra a mão que tem glória, faça tremer o inferno e proclame sua vitória. E bota diabo besta o mais longe que puder. Diante deste movimento, quando o fogo está caindo, o diabo tá no pé. Se prepare nesta hora, algo vai acontecer. Crente que nunca deu glória, hoje vai se converter. Porque o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas. Crente fraco fica forte, vai modificar a cena. Fazer crente derrotado, receber sua vitória. Crente velho enferrujado, sair pulando e dando glória. E quando a glória subir, vamos ver o céu descer. Muitas cenas do passado vão se repetir, porque a menina vai dançar, o fariseu vai correr. Davi troca a postura pela glória e o poder. Glória, glória, aleluia, glória a Deus. É gostoso pra quem gosta, mas ruim pra fariseu. Quando o Espírito Santo apossar deste lugar, não tem ninguém que segure. Se alguém tentar deter, pode até se queimar. Não é proibido. Abra a boca e dê um glória, faça tremer o inferno e proclame sua vitória. E bota diabo besta o mais longe que puder. Diante deste movimento, quando o fogo está caindo, o diabo dá no pé.